Aí, avisa que nós chegou. Pede uísque, rachixe, cachê adiantado e dorme na bufetiche. Valeu, cabelo alisado, né? Garnino. Anga regada e sem alface no sanduíche. Fechamento com quem é? Atividade no mão branca, que a maioria é verme, não serve ainda fanta. Nosso setor é outro, faz parte da trama. Chama 20 cabeça que no meu nome entrada é franca. Hoje eu tô tranquilês, eu não quero caô. Tô na humildade, mas se tiver engraçadinho, nós bota pra virar saudade. Eles toma todinho e volta pra casa tarde. É comédia, viadinho que tem medo de comunidade. Eu não vim conta a historinha showtime dos donos do bueiro, rateiro pela cidade, o perrengue até que foi bom. Hoje eu vou relaxar. Meu bonde saiu do ninho antes de aprender a voar. Traz um drink pra nós, pra nós, pra nós, nós, pra nós. E traz um drink pra nós, pra nós. E se liga na segunda parte, mano. Se liga na segunda parte, porque eu tô vivendo como posso, sempre fazendo tudo que quero, vendendo até os ossos mar, preparado pro que eu espero. Só com os beats mais nervosos, que é pra bombar mistério. Não é qualquer ideinha que vai me tirar do sério. Vagabundo já dei muito de chinelo, agora é só terno. Céu não é o limite, quando a conjunte beat é do inferno. Se é sincero, cê põe no repeat, que o som sai na hora. Não recebeu o convite, diabo é Deus de folga. Então vai tomar no cu, falar que meu bonde vai passar. De 17 pra baixo, nego, não precisava nem me identificar. Se lombrar da maneira, minha base nunca treme. Já sei qual é o delito pelo barulho da sirene. Sente a pressão do bang no bolso suficientemente. É de assuntos, assuntos cheio de gente. Multidão, barulho e bagulho pro que der e vier. Traz um drink pra nós, chama o moleque, a mulher. Traz um drink pra nós, pra nós, pra nós, nós, pra nós. Pra